trabalhar para o estacionamento na posição 1 do Zé. Xaner 6251, no decolar 248, controle 120, decimal 8, bom voo. Bora 308, Xaner 251. Salvador, bom dia, hoje é 6251, Israel, passando ao 1800 pés. Xaner 6251. Radar Sul, bateu 360, saída da... Ascendendo ao 360, saída da EO, Ocean 624. Leda, após posição bridge, onde intercepta, perdulou, nomeia e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5046 no transponder. Gente, autorizado 340, decolando da 10 no Golf 6, no transponder da EO, Leda, aqui. Recepta, pendulou, nomeia e segue conforme a rota do plano de voo, 208 ao controle, 5046, 3427, 5828, está na posição número 4. Gente, Webjet 5898, correto, no 4, chama pronto para o pushback ensinamento. Webjet 6749, pushback e acionamento, posição 2. Webjet 6749, autorizado a reportar táxi. Autorizado a reportar a táxi 6749. 767-749, com 139 a bordo, 3 horas e 50, Galeão. 7749, táxi via Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera reporta pronto, ajuste 1097. Indy Alpha, ponto de espera da 10, reporta pronto, né? 7749. Azul, X-Ray Golf, autorizado ingresso no pátio principal, reporta no término, fim de número 1. Ok, please. Objeto 6749, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento 150 graus, meia dúzia nós. A linha de decolar da 1-0, solo, motor, vento, para. Objeto 5717, confirmando o portão 1-0. Afirmativo, 1-0. Tente autorizado, reporta táxi 5717 da web. Portada, Salvador, o FF5824, Objeto 5898, constante para iniciar no 04, aeronave da Azul agora ingressando no pátio principal, prosseguindo para reboque no 01, ok? Não me escuta, guarda. Ah, você escuta, guarda. Coisa mais verdade. Chinem 6251, chame centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. 1251, alternando 13325, chinem 6251, boa. Sente 1,50 graus, meia dúzia nós, 6749. Jet 6749, decolada 59, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 6749. 5898 na escuta? Na escuta, 5898. A aeronave da companhia já finalizou o push no 1-0, presta a iniciar o táxi. Coordene com a equipe de solo assim que a mesma táxi a retaguarda e liberar do setor, está livre o pushback, acionamento e reporta táxi. Gente, então o problema é que os passageiros aqui, vai ter que aguardar mais um pouco o pushback, depois da gente. Então reporta quando pronto, 5898, ajuste 1017. Gente, 1017 reporta pronto para pushback, 5898. Webjet 5707, táxi via parte principal, táxi Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 1-0, 1-7. 1-0-7, Alfa, reporta pronto, ponto de espera. Salvador, azul. Bom dia, Azul, X-Ray e Golf. 5898 agora já está totalmente pronto, gente. Gente, aeronave da companhia iniciando o táxi a partir do portão 1-0, assim que a mesma táxi a retaguarda liberada do setor, coordene com a equipe de solo, está livre o pushback, reporta táxi. Gente, aeronave da companhia livrando a retaguarda, isso em coordenação, é 5898. Webjet 5707, autorizado a alinhar e decolar pistão 1-0, vento 1-40 graus, 4 nós. Autorizado a alinhar e decolar. Pois 98 chamando solo. Sente no visual, reporta para o táxi 5898. Abjet 5717, decolada 04, controle 120, decimal 8, um bom voo. 808, falou. Salvador Departure with Morris, web 5717. Object 5717, radio contact on departure. I'm maintaining flight level 340. Up flight level 340, any chance to fly direct to Lida? Yes. Direct Lida, thank you, sir. Jet 5898, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 10, 7. Indy Alpha, pronto, F5898, 10, 7. Webjet 5898, autorizada a linha de decolar, pistão no zero, vento 130 graus, 8 nós. A linha de decola no zero, web 5898. Chama o centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. Contexto 6749? 1251, alterna 13325. 251325, obrigado, 6749. Controle de Salvador, web 5898, livra 1300, bom dia. 75898, contato radar, se manter 340, é ideal. 3 para o Zayor ou quando possível para o Adileta, senhor, 5898. Ok, mas eu preciso de aeronave de mesma saída. Gente. Salvador Departo, faz certo, avançado. Go ahead. Any chance, fly direct, breathe. Maintain dial departure. Dial Departure, 5717. controle web 5898 vai manter pro 140, 145 para evitar formações. Entendi. Daí agora 5898, senhor. Sete. Jet 571 call now city center 125.1 disponible 13325. B, 5898, livro 150 agora. Chame o centro Recife na frequência 251, alterna 1-3325. 251-3325, obrigado, bom dia.